Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 125 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Em quietude recebo hoje o Verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu Verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente esse. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo Verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o Santo Verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas de salvação e do tempo santo da paz. Reunimo-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. Três vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o Verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é, o mesmo que tu e tu o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e de propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser essa. deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, à passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para esse dia: receber em quietude o Verbo de Deus. Citação do dia. Para a reflexão sobre o câncer como uma metáfora. Uma célula de câncer é uma célula que se tornou insana. Ela foi desconectada da sua inteligência natural. Ela esqueceu que está aqui para colaborar com outras células, que existe para servir o funcionamento saudável do sistema do qual ela faz parte. Ela se separou do órgão para o qual a natureza havia designado, reunindo outras células tão doentes como ela para criar um outro reino num mundo separado. Esse falso reino, esse tumor maligno, busca se preservar, fazendo crescer ainda mais de si mesmo. Portanto, ele não ameaça apenas o seu portador, mas também a si mesmo. Essa não é simplesmente uma descrição de células de um corpo. É uma descrição da malignidade emocional da raça humana, a qual se separou de sua inteligência natural. Essa malignidade emocional ameaça toda a humanidade, assim como a doença do câncer ameaça um corpo. Nossa doença é a crença de que somos separados uns dos outros, de Deus, do resto da vida, não mantendo nenhum senso de responsabilidade ou amor por ninguém nem nada, além dos seletos beneficiários de nossa gentileza. Essa distorção de nosso verdadeiro senso de ser é um câncer que poderia levar à destruição de nossa espécie. Ela nos tenta nos esquecer de nossa função de colaboradores uns dos outros, na promoção do funcionamento saudável do todo do qual fazemos parte. Isso será curado em nossos corpos e no mundo, conforme retornamos a nosso verdadeiro ser. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Nós somos todos um. Todos. Mil beijos. Até a próxima lição. Tchau, tchau.